duas fotos na mão, tem um copo, amigos em volta, é isso que importa. Mas quando tá sozinha em casa na fossa, aí você não posta. Tô quase feliz por você. O que me mata é saber, parece que já me esqueceu, curtindo a farra no 12. Mas é só pose, mas é só pose, parece que já me esqueceu, curtindo a farra no 12. Mas é só pose, mas é só pose, achou que ia ser fácil me esquecer. Ah, se fosse. Simbora, vem! Você achou que era fácil, né? Olhando suas fotos na mão, tem um copo, amigos em volta, é isso que importa. Mas quando tá sozinha em casa na fossa, aí você não posta. Tô quase feliz por você. O que me mata é saber, parece que já me esqueceu, curtindo a farra no 12, vai. Mas é só pose, mas é só pose, parece que já me esqueceu, curtindo a farra no 12. Mas é só pose, mas é só pose. Mas é só pose, mas é só pose, parece que já me esqueceu, continua a farra no 12. Mas é só pose, mas é só pose, achou que ia ser fácil me esquecer. Ah, se fosse. Obrigada, gente.